Falar de memória. Bem-vindos a mais um Falar de Memória, o programa que revisita o passado de Macau. Um passado não muito distante, mas que muitas vezes se deixa perder de vista, tantas que são as mudanças nesta terra, contra o esquecimento. Contamos com a preciosa ajuda de João Guedes, que hoje nos leva a um período particularmente marcado pelos jogos de sombras, tão típicos deste lado do mundo, João. Pois, estamos na Segunda Guerra Mundial, Guerra do Pacífico, e estamos aqui junto ao Hotel Central. O Hotel Central era, quando eu cá cheguei, em 1980 ainda, um dos edifícios mais altos de Macau, nos seus 10 andares. Este era o edifício mais alto do ultramar português. Exatamente, e portanto, quando eu cheguei já tinha sido construído um segundo edifício que era mais ou menos da mesma altura, que é o edifício Ribeiro, que hoje também se perde. Emblemático também. Exatamente. Ora bom, via-se os postais ilustrados de Macau, tinham o Hotel Central como referência. Todo o sítio da cidade se via este verde do Hotel Central. O Hotel Central, em 1939, é um hotel modernissimo. Portanto. E nessa altura eclode a Guerra do Pacífico, Macau é um território neutral, Portugal é neutro na Segunda Guerra Mundial. Macau torna-se um local de refúgio para toda a gente. Mas para além de ser um local de refúgio, a população de Macau sobe subitamente de 200 mil habitantes. Alguns dizem que chegou ao 1 milhão de habitantes. Uma brutalidade. Poder-se-ia dizer, a inteligência de Macau reunia-se. A inteligência, a intelectualidade, enfim. As pessoas com dinheiro, a boémia, tudo isso. Onde é que se reunia? Reunia-se no Hotel Central. Aqui conviviam os ingleses refugiados de Hong Kong, que estavam aqui sob a proteção do governo português, mas estavam também aqui os japoneses. E, portanto, os inimigos confrontavam-se aqui em Macau, sempre apartados pela polícia portuguesa, e confrontavam-se aonde? Nas noitadas do Hotel Central, que era, portanto, o principal casino de Macau, e era onde verdadeiramente as tropas do Império do Sol Nascente se confrontavam com os espiões ingleses, americanos e muitas vezes até com a própria tropa portuguesa que também vinha aqui. E, portanto, nas noites de babadeira aconteceu aqui desacatos memoráveis que obrigavam muitas vezes à intervenção das autoridades. Portanto, por aqui passou, nomeadamente Ian Fleming, o celebrado autor do 007. E, portanto, pode-se dizer que também estivemos aqui sentado nestas mesas do nightclub do Hotel Central, o próprio 007. Aliás, foi aqui filmado, creio que Goldfinger foi uma parte, foi filmada aqui em Macau, embora o resto tivesse sido feito em estúdio em Hollywood. E, portanto, nessa altura, este hotel desempenhava, muitas vezes, por razões de necessidade, era preciso contactar não oficialmente as autoridades japonesas, que não tinham entrado em Macau, as autoridades japonesas. Portanto, o exército japonês, que era chamado Exército de Kwantung, mantinha-se estacionado do outro lado das portas do cerco e respeitou sempre a neutralidade portuguesa. Mas os oficiais, sargentos e muitas vezes soldados japoneses, soldados não muito, mas mais os oficiais e sargentos japoneses, vinham no fim das horas de serviço, vinham para Macau e vinham aqui para o Hotel Central e para outros sítios de diversões, nomeadamente a Rua da Felicidade, que fica do outro lado da Avenida Almeida Ribeiro e, portanto, por onde eles andavam. E muitas vezes os contactos feitos oficiosamente entre as autoridades portuguesas e os japoneses eram feitos aqui no Hotel Central, entre o célebre Coronel Sarva, que era o chefe dos serviços secretos japoneses, era dono da companhia monopolista que controlava os bens de primeira necessidade de toda a região do Delta e, portanto, com o qual era preciso sempre falar para garantir o abastecimento de Macau, que na altura foi dificílimo, porque aquilo os japoneses controlavam isto muito fortemente e o próprio Coronel Sarva retirava proveitos pessoais desse controle. E, portanto, muitas vezes as coisas não giravam bem e de maneira que era preciso falar com o Coronel Sarva ou com outros militares japoneses e portanto, tratar de assuntos muitas vezes muito, muito delicados. E terá sido aqui, já estou a especular, mas terá sido provavelmente aqui em Macau que foi cozinhado o assassinato do próprio cônsul japonês em Macau. O cônsul japonês era na prática o governador de Macau, porque ele é que controlava a atividade do governador de Macau. Mas o cônsul japonês tinha uma coisa, era amigo do cônsul inglês de Macau, o cônsul Reeves, e portanto ele pertencia a uma corrente antimilitarista japonesa e portanto que não concordava com o rumo político que o Japão tinha tomado. Daí ele fez vários compromissos que levaram a que tivesse uma certa tolerância para com as atividades do cônsul Reeves e que tivesse também entrado em compromissos com o próprio governador português de Macau. Ora, a certa altura, os militares japoneses entenderam que isso não podia continuar e a única forma que tiveram de o anular foi enviar um grupo de assassinos. Quando ele ia a sair de casa, ali em cima na guia, deram-lhe vários tiros e assassinaram-o. Depois, o próprio governo japonês faz um protesto junto do governo de Lisboa, acusando o governo de Lisboa de não ter tomado as medidas suficientes que garantissem a integridade física do seu cônsul aqui no Extremo Oriente. Ora bom, admito que o governo de Tóquio tivesse agido assim genuinamente, portanto, porque não se sabe bem se a ordem para matar o cônsul japonês terá partido de Tóquio ou se terá partido aqui do Coronel Sarva, portanto, esse tal comandante dos serviços secretos japoneses, e, portanto, teria sido uma atitude individual ligada ao comércio dos bens de primeira necessidade que ele próprio controlava. Portanto, este é um dos variadíssimos episódios que por aqui ocorreram e que tiveram como centro principal este Hotel Central. Nessa altura, Macau vivia um período, enfim, de contrastes, porque por um lado havia os ecos da guerra, que não se passava aqui diretamente, mas aqui também se passavam algumas das incidências relacionadas com esse grande conflito, e ao mesmo tempo, apesar do grande número de refugiados, ao mesmo tempo vivia-se aqui um ambiente muito parecido com o ambiente que havia, por exemplo, nos anos 30, em Xangai, um ambiente... uma certa festa, não é? Exatamente, ora bom, e é muito curioso ler a esse propósito um livro escrito pelo cônsul Reeves, que eu falei há bocado, que é um livro que se chama The Lonely Flag. O próprio cônsul diz que esse espírito de alegria, boa disposição, bailaricos todos os dias, grandes festas, que teria sido promovido por ele para manter o moral dos refugiados por aqui se encontraram. Creio que sim, que ele teve um papel importante. Mas eu creio que isso surgiu da própria comunidade, uma comunidade que está aqui exilada e que tem uma série de, portanto, grandes expoentes nas artes, que viviam em Xangai, que viviam em Amoy, que viviam em Hong Kong, e, portanto, tudo aqui se concentram. E de maneira que era preciso fazer qualquer coisa, e por isso nascem as orquestras, que era o divertimento que na altura existia. E, portanto, a animação é uma animação que nunca se tinha visto anteriormente em Macau, portanto, com aquela dimensão, nem se voltará a ver. Portanto, é um período episódico que ocorre durante aqueles 5 anos de guerra, não é? No 6º ano há a dispersão total de toda essa gente e corresponde também, o que é interessante, ao início da decadência rapidíssima deste Hotel Central. As paredes do Hotel Central começaram a ficar vazias e o que é certo é que pouco tempo depois o Hotel Riviera, que hoje já não existe, mas que antigamente ficava ali junto ao Banco Nacional Ultramarino, toma o lugar deste Hotel Central, já com outra história, etc, etc, etc. E o Hotel Central passou a ser um hotel que, se não fossem os ficcionistas, principalmente ingleses, daquele tempo, se perderia no anonimato, no esquecimento, exatamente. E assim recordamos os tempos áureos do Hotel Central, que coincidiram com os tempos da Segunda Grande Guerra Mundial. Obrigado, João. Até para a semana. Thank you.